Atenção, em 5 segundos. Programa Cleiton Aguiar. Vai começar um show no seu rádio. Notícia, informação, música, prestação de serviços e muito humor. Programa Cleiton Aguiar. Alô, amigos, está começando o programa Cleiton Aguiar, o melhor da música popular do Brasil. Trabalham comigo hoje, segurando a orelha do burro brabo ali na técnica, o Zé Biriba. Sonoplastia de Marciano Tolentino. Produção e apresentação. Uai, sou eu, Cleiton Aguiar. Ô, meu Brasil, tô chegando, eu e as eleições. Ó, 4 dias, viu? Só tá faltando 4 dias. E você, ó, presta atenção, a responsabilidade é sua. Se você quiser que fique essa bagunça que tá, você, né? Vote quem você quiser. Agora presta atenção, não vende seu voto não, gente. Pelo amor de Deus, ficha suja não. Tem tanta gente boa na política que você vai escolher logo esses bandidos aí. Oh, meu Deus do céu, vou te contar. Tem hora que eu desanimo, viu? Tem hora que eu desanimo com o povo. Como é que pode um trem desse? Acabou que é ladrão, roubou, meteu a mão no dinheiro do povo e lá vai os bestas votar de novo dele. Tem base um trem desse, rapaz? Eu vou te contar, rapaz. Nossa senhora, não vou largar desse trem. A discoteca do Cleitão traz hoje Max Moura e Cristiano. A Faculdade da Música apresenta os mestres Mato Grosso e Matias. A frase irretocável é de Patrícia Galvão. A oração de hoje, eu vou fazer uma oração muito bonita, o Peregrino Exausto. A curiosidade, o professor Júlio César Rezende escrafunchou para mim um jingle da Varig. Varig, Varig, Varig. Passar para você daqui a pouquinho. E a dica de hoje, comadre, vou te ensinar a fazer uma esfirra, viu? Seu marido está queixando, você está cozinhando ruim demais da conta. Presta atenção aqui para você me orar, pra você não... ele acaba indo embora. E homem tá difícil demais de achar, viu? Tem tá custoso. Você lembra desta? Francisco Petrônio. É, um grande cantor do passado. Vou reviver hoje aqui. Uma música muito bonita. A sugestão do Beijar traz a música nova de Edson e Hudson. Eu começo trazendo aí o criador de sucessos, Edelson Moura. Acabe comigo. Acabe comigo de vez. É melhor do que viver assim. Acabe comigo de vez. Ou volte logo pra mim. Acabe comigo de vez. É melhor do que viver assim. Acabe comigo de vez. Ou volte logo pra mim. Eu sem você sou um pedaço de gente. A vida não tem presente. Sou um passado coberto de dor. Perder você foi como perder a vida. Volte depressa, querida. Preciso do seu amor. Acabe comigo de vez. É melhor do que viver assim. Acabe comigo de vez. Ou volte logo pra mim. Acabe comigo de vez. É melhor do que viver assim. Acabe comigo de vez. Ou volte logo pra mim. Eu sem você sou um pedaço de gente. A vida não tem presente. Sou um passado coberto de dor. Perder você foi como perder a vida. Volte depressa, querida. Preciso do seu amor.

Beijão pra você, um abraço pra turma boa da Itamix FM, bem ali na terra do Roberto Carlos, no estado do Roberto Carlos. O Roberto nasceu em Cachoeiro, né? A sugestão do Beijar, música nova de Edson Hudson, pra conquistar uma mulher. Pra conquistar uma mulher, tem que fazer o que ela quer. Tem que chegar bem de mansinho, tratá-la com carinho e não pegar no pé. Tem que deixar acontecer. É isso aí. Naturalmente como é. Forçar a barra, nem pensar, já aprendi o beabá, só vai rolar se ela quiser. Vou fazer com jeito, vou fazer direito, fazer ela morrer de paixão. Vou beijar na nuca, deixar ela maluca, vou ter cuidado com a mão. Vou mostrar o paraíso, e se for preciso, faço tudo que ela quiser. Vou deixar acontecer, descobrir o ponto G, pra ganhar o coração dessa mulher. Conquistar uma mulher, tem que fazer o que ela quer. Tem que chegar bem de mansinho, tratá-la com carinho e não pegar no pé. Sabe como é? Tem que deixar acontecer naturalmente como é. Forçar a barra, nem pensar, já aprendi o beabá, só vai rolar se ela quiser. Fazer com jeito, vou fazer direito, fazer ela morrer de paixão. Vou beijar na nuca, deixar ela maluca, vou ter cuidado com a mão. Vou mostrar o paraíso, e se for preciso, faço tudo que ela quiser. Vou deixar acontecer, descobrir o ponto G, pra ganhar o coração dessa mulher. Vou chegar com jeito, vou fazer direito, fazer ela morrer de paixão. Vou beijar na nuca, deixar ela maluca, vou ter cuidado com a mão. Com a mão não. Vou buscar o paraíso, e se for preciso, faço tudo que ela quiser. Vou deixar acontecer, descobrir o ponto G, pra ganhar o coração dessa mulher. Cai nessa não, neném. O maior divulgador do Brasil, Flávio Bejar, apontou o sucesso novo de Edson Hudson para conquistar uma mulher. E se você quiser ter o seu trabalho divulgado pelo Flavinho, ele não divulga só as grandes estrelas, não. Quem está começando também, quer fazer sucesso, ele é especialista em Minas Gerais, viu? Faz mais de 30 anos que ele tem uma rota ali de 300 e poucas rádios, que é um bom impulso para você começar a sua carreira, viu? Qualquer coisa, você liga 61998136601. No próximo bloco, Francisco Petrônio, João Bosco e Vinícius, e Eliane e Samuel. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Música é um trem danado, bom demais da conta. Olha, tem duas coisas que eu não aguento se não tivesse no mundo. É música e mulher, né? A música pra você poder curtir e a mulher pra ficar te vigiando. Judiando você de vez em quando é bom demais da conta. Gente, hoje eu tô fazendo 37 anos de casado. Pensei que eu tô gaiato desse jeito, né? Porque não é brincadeira não. 37. E é o seguinte... O mérito não é meu não, o mérito é da Glaucia ter me tolerado esses anos tudo, porque ela é uma santa, eu é que não... Ah, meu Deus do céu, a gente brinca assim, mas a vida é boa demais da conta, né? Eu vou recordar um sucesso agora de um cantor, que ele tinha um negócio do baile da saudade e tal, né? Fez muito sucesso. Você lembra desta? Francisco Petrônio, Nova Flor.

Até no doce do café que eu bebo, teu beijo vem me perseguir. Tô ficando louco, tô perdendo a noção. Eu nesse sufoco, tô desconfiado que é paixão. Não tem jeito, eu vou fugir desse lugar agora. Vou correndo te encontrar. No caminho compro flores, nossa noite de amor. As flores vão testemunhar. Indescritível é a sensação que rola sempre quando a gente se vê. A noite se cala e o mundo todo para, só pra eu amar você. Não tem jeito, eu vou fugir desse lugar agora. Vou correndo te encontrar. No caminho compro flores, nossa noite de amor. As flores vão testemunhar. Indescritível é a sensação que rola sempre quando a gente se vê. A noite se cala e o mundo todo para, só pra eu amar você. João Bosco e Vinícius, Indescritível, por Márcio Sampaio. Esse mora longe, viu? Mora em Londres, na Inglaterra, e ouve o nosso programa pela internet. Cleiton, eu mato a saudade do Brasil, e às vezes a saudade até aumenta curtindo o seu programa. Márcio, um abração para você, um abraço carinhoso para todos os brasileiros que moram fora do Brasil, né? Gente, isso aqui tá uma esculhambação danada, um dia nós vamos consertar esse trem para vocês poderem voltar, tá bom? Abração aí para a gente, de vez em quando... Tem um brasileiro que faz contato comigo aí, cada um mais longe que o outro, né? Eu não tenho inveja de vocês, não. Eu, apesar dessa esculhambação, eu sou doido com o Brasil, não dou conta de sair daqui, não. Os meus afilhados Eliane e Samuel, amor, já tô indo. Brasil, Eliane e Samuel, amor, já tô indo para Diva Oliveira dos Santos, de Anapu, na Bahia. Ela nasceu em Salvador, mas mora lá em Anapu. e ela chega para fazer parte do nosso Facebook, do perfil número 2. Diva, seja muito bem-vinda, viu? Um beijão para você, seja muito bem-vinda. No próximo bloco, Mar, vou te ensinar a fazer uma esfirra, viu? Você vai ficar craque no trem. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Mas hoje eu vou te ensinar a fazer uma iguaria, um negocinho que os árabes gostam muito. É esfirra, viu? E é, não é custoso fazer, não. Anota aí. 2 xícaras de chá de farinha de trigo, 1 xícara de chá de mandioca cozida e amassada. Eu não sabia que ia mandioca na esfirra, não. Olha só. 1 tablete de fermento Fleischmann, 2 ovos, 2 colheres de sopa de manteiga, 1 colher de sopa de açúcar, 1 colher de sobremesa de sal e 1 xícara de chá de leite. 2 xícaras de chá de farinha de trigo, 1 xícara de chá de mandioca cozida amassada, 1 tablete de fermento Fleischmann, 2 ovos, 2 colheres de sopa de manteiga, 1 colher de sopa de açúcar, 1 colher de sobremesa de sal e 1 xícara de chá de leite. Para o recheio, você vai precisar de 0,5 kg de carne moída, 2 xícaras de chá de milho verde cozido, 1 cebola ralada, sal e pimenta do reino a gosto, suco de 1 limão e 2 colheres de sopa de óleo. Para o recheio, 0,5 kg de carne moída, 2 xícaras de chá de milho verde cozido, 1 cebola ralada, sal e pimenta do reino a gosto, suco de 1 limão e 2 colheres de sopa de óleo. A forma original da esfirra, de origem árabe com recheio de carne crua, já foi adaptada a outros paladares, inclusive tem recheio de frango e outros ingredientes, né? Agora, essa é a sugestão, incluindo mandioca, massa e milho verde ao recheio. O brasileiro tem mania de mexer, já mexeu no trem aqui, né? Você vai fazer o seguinte, ó, você bate o leite, a mandioca, o sal, o açúcar, o fermento, os ovos e a manteiga, tudo junto no liquidificador. Aí você pega essa mistura, põe em cima da farinha, bota uma farinha de trigo, né? Joga a mistura em cima, amassa e deixa descansar. Amassa bem amassado, né? Deixa descansar por 15 minutos até a massa ficar leve. Depois você junta a farinha de trigo aos poucos até a massa não grudar nas mãos, viu? O recheio você vai temperar a carne com os ingredientes, refogar com o milho ligeiramente para soltar a água da carne, faça as esfirras, pincele com gema de ovo e leve ao forno. Você tem que fazer no formato triangular, né? Não sei por que não, mas toda esfirra que eu conheço, eu estou vendo aqui a panelinha cheia, o formato é triangular. Aí você passa assim, pincela com gema de ovo, leva ao forno, assa e vai ficar bom demais da conta. Aí você, na hora de comer, você põe uma pimentinha, bom demais da conta, né? Comadre, ó, se você fizer isso aí, já vai se fazer um agrado pro marido aí, quem sabe de noite sai um trem diferente, né? Gente, hoje eu tô comemorando 37 anos de casado. Eu dei sorte demais, viu? Deus é generoso demais, Deus sempre me deu mais do que eu mereço. E uma das coisas que Ele me deu mais do que eu mereço foi a minha mulher. Uma mulher extraordinária, uma mulher que tem um coração maior do que ela, que além de cuidar de mim, cuidar dos meus filhos, ainda foi arranjar mais uns meninos, um bocado de menino para ela cuidar, né? Ela dirige há 35 anos a Ampare, Associação de Mães, Pais, Amigos e Reabilitadores de Excepcionais. Uma instituição que é modelo hoje lá em Brasília, que a Glaucia dirige há 35 anos. E além disso, tem a Casa Lar, em que ela adotou 10 crianças, foram 12, mas hoje são 10 crianças que estão sob a guarda dela e a minha guarda também. Então é um trabalho assim que a gente não vê no mundo de hoje, não. A gente vê todo mundo preocupado uns com os outros, sabe? Só cada um cuidando de si, mas de cuidar dos outros é difícil, né? É uma mulher realmente abençoada e eu sou abençoado de ter tido esse privilégio de conviver com ela há tantos anos. E como ela é baiana e eu sou mineiro, lá em casa virou uma bagunça. Ela começou a falar uai, eu comecei a falar oxente, ela começou a comer açafrão, eu comecei a comer maxixe, e eu acabei fazendo essa letra aqui, o meu amigo Expedito Dantas colocou a melodia. O avô do João, Cleiton Aguiar, Amor Baiano. Troquei uai por oxente, troquei o trem por Pai Dégua, vim de Minas pra Bahia, vim buscar o meu amor. Eu vim nas asas do vento, eu

tirá-la de mim, se nem mesmo Deus me tirou de você. De você. Eduardo Alan no mesmo lugar. Eduardo Alan, quando houve a separação do João Mineiro e Marciano, ele cantou uma temporada com o João Mineiro, né? Depois que o João Mineiro morreu, ele resolveu assumir o seu próprio nome, deixou o Marciano de lado e assumiu o seu próprio nome, que é o Eduardo Alan. Outro dia eu fui lá em... Onde é que foi, meu Deus do céu? Eu estive... foi Pedro Afonso. Estive em Pedro Afonso e encontrei com ele lá, o Eduardo Alan, né? Canta bonito. A voz dele é igualzinha à voz do Marciano, parece demais da conta. A curiosidade de hoje, professor Júlio César Rezende garimpou um dingo, esse aqui fez sucesso demais, né? Tinha uma companhia aérea aqui no Brasil, a Varig, que era uma companhia internacional, de alto padrão, depois não sei o que aconteceu, faliu, mas ficou aí no registro esse um dos dingos mais populares que eu conheço. Ô Marciano, solta aí o jingle da Varig. Estrelas das Américas no céu azul, iluminando de norte a sul, mensagem de amor e paz, nasceu Jesus, chegou o Natal. Papai Noel voando a jato pelo céu, trazendo um Natal de felicidade e um ano novo cheio de prosperidade. Eu mostrei para vocês essa curiosidade, o jingle da Varig, né? No próximo bloco eu tenho uma oração belíssima para você. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Hoje é uma data muito especial na minha vida. Há 37 anos atrás, foi à noite, acho que às 8 horas da noite, né? Lá na igreja Dom Bosco, em Brasília, um santuário muito bonito, eu subi ao altar para me unir definitivamente para o resto da vida, né? Até que a morte nos separe, levei a sério aquela história. Né? E eu ganhei de presente a companhia de uma mulher extraordinária, a Gláucia Gomes de Oliveira, que passou a assinar a Guiar. E não veio só ela não, veio o pacote completo, né? Porque tem o meu sogro, a minha sogra, que são duas figuras extraordinárias, gente da melhor qualidade, né? Meus cunhados e minhas cunhadas. Então, foi assim, um pacote completo. Meu pai, por exemplo, adorava a Gláucia. Às vezes, eu ligava para ela, ele me rifava rapidamente porque ele queria falar com ela. Mas realmente, eu acho que foi o maior presente da minha vida, foi ter conhecido a Gláucia e ter podido ter com ela três filhos maravilhosos, né? O Bruno, a Mariana e o Rodrigo, né? E o Bruno já nos deu o João, o neto, o primeiro neto, né? E realmente eu tive essa felicidade. Eu sempre digo que Deus gosta demais de mim, que ele tem um chamego especial comigo, porque ter a oportunidade de conviver durante tantos anos com uma pessoa tão especial quanto a Gláucia não é para qualquer um, não. Bom, eu vou aqui à página 22 do livro de orações do programa Cleiton Aguiar para trazer uma oração belíssima chamada Peregrino Exausto. Eu quero oferecer para você que está de aniversário hoje, eu não estava sabendo, né? Que Deus lhe dê muita paz, muita luz e principalmente muita saúde. Brasil, vamos rezar. Brasil, vamos orar. Peregrino Exausto, Senhor, eu ando cansado da vida, cansado de mim, cansado dos outros. Não sei, às vezes com raiva de tudo e de todos. Por que isso, Senhor, se a gente quer amar a vida e quer amar os outros? É que eu ando exausto, esgotado, e as mínimas coisas me irritam, Senhor. De repente, me dá vontade de largar tudo, meu ideal, meu amor, meus compromissos, largar e fugir da vida. Ah, se eu pudesse fugir. Fugir dessa fossa em que vivo. Fugir dessa angústia que oprime, dessa incerteza que fere, dessa canseira que dói o corpo todo. Contudo, sei que é preciso viver, que é preciso continuar lutando,

o coração doendo, eu senti no peito a saudade apertar. Não consigo dizer adeus, pois sempre que te vejo meu corpo ferve, inflama de desejo. Eu já não consigo mais me controlar, porque todo lugar que eu olho eu posso te encontrar. Insana essa vontade louca só de te amar. E aí, quando vem me ver, estou aqui esperando você. Tô sofrendo e você também está. Nos seus braços é que eu quero estar. E aí, como vai ficar? Senta aqui e vamos conversar. Posso te encontrar. Insana essa vontade louca só de te amar. E aí, quando vem me ver, estou aqui esperando você. Tô sofrendo e você também está. Nos seus braços é que eu quero estar. A discoteca do Cleitão recebeu pela primeira vez Max Moura e Cristiano. E aí, gostou? É só pedir que eu toco de novo. O telefone do ouvinte é o 3532-6993. 3532-6993, DDD 61. Meninada, turminha do cabelinho arrepiado, já pra sala de aula. Vocês estão cantando ruim demais, pelo amor de Deus. Presta atenção, vou trazer dois professores hoje pra você ver o que é cantar e que moda bonita também. A Faculdade da Música apresenta os mestres Mato Grosso e Matias, Ponto de Chegada. Não precisa me dizer que não me quer. Eu percebo pelo gesto e pelo olhar que seus gostos já não são os mesmos gostos do nosso tempo. Eu me lembro que era fácil lhe agradar, que bastava o meu amor pra ser feliz. De repente o que sou já não lhe importa neste momento. E foi que aconteceu com a gente? Por onde anda o nosso amor? Por que seu jeito indiferente quando me aproximo? Quem foi que apagou a chama que havia em nossos corações? Quem transformou as nossas vidas, separou nós dois?